Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Carúdio, Vila Anglo. Aqui a Laura Corcuera. E a Silvia Nogueira, falando dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural, Rua Mundo Novo, Vila Anglo-Brasileira. Esse bairro lindo e popular com forma de coração, onde moramos mais de 10 mil pessoas. Centro-Oeste de São Paulo, Sudeste Brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Planeta Terra. Hoje é 7 de novembro de 2020. Agora são as 7 horas em ponto. E aqui começamos o nosso 19º programa Aos Vivos. E como cada semana, perguntamos como você está, como você está vivendo esta pandemia da Covid-19. Vai, tchatupeicó, tempos de pandemia, pá. Quais são as suas ilusões e preocupações? Manda desejos. Seu áudio e seus desejos, isso mesmo, Lau. Aqui para o SAP, para o telefone 99-82-47-909. Como vocês sabem, a gente nessa segunda temporada do Aos Vivos dedica a cada programa um tema. No tema de hoje é a emergência climática, é a destruição da biodiversidade. Mas antes de entrar no tema, como de costume, começamos com o nosso... Dicionário de Palavras para o Mundo Novo. Você que tem acompanhado Aos Vivos aqui com a gente, sabe que a gente continua empenhada na criação da coleção de palavras para o Mundo Novo, inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros. A gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. E a gente também já confessou nossa inspiração nas palavras do xamã Yanomami, o David Kopenawa Yanomami. E então, você que acompanha aqui os programas, lembra dos Solosonhos. Do Novo Indra. Dos Cotobraços e Abravelos. De Memoramos com... Verbilhão. Ornitoníricos. Gacoará. Chirimirambólica. Miolhões. A Plurinação, o Pindorama Brasil. Multiamorão. E hoje, Sil Nogueira, apresentamos aos ouvintes essa palavrinha que é gravar no corpo. A gente anda com tanta saudade de um banho do mar, né? Também sabe que tudo que se grava na pele cria memória. A memória vem nos convocando, trazendo lembranças dessa saudade de um bom mergulho na imensidão das águas salinas. E para renomar essa memória corporal, imprimir na pele os saberes profundos do mar, hoje solucionamos como nosso próximo mergulho de fazer... Marmórias. Marmórias. Isso, pessoal. E o seu corpo traz marmórias vivas, marítimas? Saberes atlânticos ou da Atlântida, ou dos tempos em que você era peixe, um ser aquático. Aqui, só um paralelo, a bolsa de água que gera os humanos viventes na barriga da mãe é também um mundo d'água. Somos todos seres aquáticos na criação. E somos chuvosos. Sem água a gente não sobrevive, pessoal. Água, água, água. Água. Água. Águas de criar marmórias, Salina. Memórias do mar. Seu corpo carrega? Conta pra gente. Conta pra gente essas marmórias. Qual a sua última marmória? Eu tenho muitas marmórias, como a Sil Nogueira, já nestes últimos meses, né? E você pode mandar um zap aqui, o 99-82-47-909. Isso, conta pra gente a tua impressão, o que te vem na pele ao ouvir essa nova palavrinha do dicionário pro Mundo Novo. Marmória. Marmória. A máquina não tem marmória. Marmória. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Covid-19, coronavírus, colonial virus. No Brasil, já são quase 6 milhões de pessoas contagiadas e mais de 162 mil mortas pela Covid-19, segundo os dados oficiais do painel do Conselho Nacional da Secretaria da Saúde. No planeta, estamos falando de 50 milhões de pessoas contagiadas pelo coronavírus, de 1 milhão e 300 mil pessoas mortas e de 32,5 curadas no planeta. 32 milhões e meio. É muita gente, né? Pessoal, agora vamos aos efeitos da Covid que a gente traz aqui pela primeira vez no programa, creio. Sim, porque as pessoas curadas, não tanto curadas, né? Um crescente número de pacientes com resultados positivos apresenta sintomas ou sequelas muito tempo depois de darem negativo. O problema é que, dada a urgência dos novos casos, quase não há um seguimento dos antigos. Um recente estudo lança um pouco de luz. Entre 10 e 20% dos doentes têm essa espécie de COVID persistente. Alguns casos são tão extremos que ainda manifestam fadiga e problemas respiratórios 7 meses depois da cura. Há ainda outras diferenças. A maioria é de mulheres e não precisou de internação. Exceto nos casos que se complicam e acabam na UTI, a maioria dos pacientes com Covid-19 se recuperam menos de 2 semanas. Exatamente em torno de 11 dias após apresentarem os primeiros sintomas, o acompanhamento de mais de 4 mil casos positivos no Reino Unido, Suécia e Estados Unidos confirma que 38% deles se recuperam em até 6 meses. Entretanto, mais de 13% dos pacientes continuavam tendo problemas após 4 semanas. Deles, mais de 1/3 ainda se queixava de diversos sintomas depois de quase 2 meses. E um percentual significativo, de 2,5%, superava os 3 meses. Os 3 meses. Estamos falando de um processo que não é uma cura assim simples, né, Sil? É, na verdade a gente não sabe nem se a cura é de fato, né, pessoal? Por isso, cura entre aspas. E o estudo ainda não terminou. A pesquisadora Claire Steeves, do King's College de Londres, principal autora deste estudo, está convencida de que as cifras são ainda maiores. Além de muitos doentes da primeira onda nunca terem sido detectados, no seu trabalho eles sempre zeravam o contador quando um dos afetados deixava de ter sintomas, mesmo que após alguns dias houvesse recaída. Nossa qualificação da duração da doença não contemplava as recaídas, observa a pesquisadora. Por outro lado, o seguimento ainda não terminou. Então, ela teme que, em muitos casos, os sintomas persistam por mais tempo. O estudo de Steeves incluía positivos que tiveram que ser hospitalizados de novo, mas, na maioria dos casos, o curso da enfermidade foi leve e a passaram em casa. Como na versão curta, Covid-19, de longa duração, atinge com força os idosos. Os maiores de 70 anos tinham o dobro de chances de sofrê-la. A diferença é que as mulheres tinham até 50% mais de probabilidade de desenvolver a Covid persistente, não só as mulheres, todas as pessoas que não sejam homens, né? E quanto às patologias prévias, a única que parece elevar o risco é a asma. Alguns dos sintomas são inesperados, comenta o neurologista e membro da Sociedade Espanhola de Neurologia, David García Azorín. Ele fala que se você passa pela Covid, é lógico que tenha problemas respiratórios, mas há outros, como a dificuldade para se concentrar e o cansaço, que são difíceis de medir e se torna necessário fazer um acompanhamento ao longo do tempo, né? O problema é justamente a falta desse tempo. García Azorín, que não participou do estudo britânico, está realizando pesquisas próprias no Hospital Clínico de Valladolid, na Espanha. Sua equipe de mais de 2 mil pacientes, 1/4 dos quais precisou de internação, enquanto os demais tiveram atendimento ambulatorial. Apesar de terem observado uma remissão ao longo do tempo, há sintomas como a anosmia, que é a perda de olfato, que persistem em 20% dos pacientes num período de 3 meses. No estudo britânico, os sintomas mais destacados são os problemas respiratórios, dispneia, cansaço, anosmia e dor de cabeça. Todos são habituais na versão curta da doença. Entretanto, parece que há alguns específicos nos curados não recuperados. Em comparação com os que se curaram em menos de 2 semanas, 6% dos primeiros apresentaram problemas cardíacos, frente ao 0,5% dos segundos. Outras manifestações diferenciais foram zumbidos, dor de ouvido, perda de memória, marmória e sensações corporais estranhas, como fisgadas e entumecimento. É isso, é bem complexa esta doença que a comunidade científica está estudando ao mesmo tempo, né, que a população está sofrendo. O chamativo é que nos casos em que foi possível fazer um teste cognitivo, não se vê sinal de doença, né? Então, o neurologista Germán Peces Barba, que é vice-presidente da Sociedade Espanhola de Neurologia e Cirurgia Torácica, lamenta que haja tão poucos estudos até agora. Então, sua experiência diária, ele observa uma relação entre a gravidade da doença e a duração das sequelas, tendo um caso que se contagiou em março e os sintomas ainda agora em novembro persistem. O projeto mais ambicioso para conhecer a relevância da Covid-19 persistente na Espanha está acontecendo, feito pela Sociedade Espanhola de Médicos Gerais e de Família, a SEMG. É difícil determinar a sua incidência. Já é complicado saber a incidência global, comenta a médica Pilar Rodrigues Ledo, vice-presidenta e diretora de pesquisa da SEMG. É isso, então... Também temos dúvidas entre que são sintomas e que são sequelas, né? Porque a definição canônica diz que os primeiros, os sintomas, são paralelos à enfermidade e que as segundas, as sequelas, são consequência. Mas o coronavírus está confundindo tudo. Os problemas respiratórios são uma clara sequela de um vírus que ataca especialmente as vias respiratórias inferiores. Mas há outros fenômenos, como a afetação dos sentidos, que deveriam remeter após passada a fase aguda. Para Rodrigues Ledo, essa é uma distinção difícil de fazer no caso da Covid-19. Os casos de Covid-19 nem sempre se propagam da mesma maneira. Então você talvez conheça uma pessoa que deu positivo, mas na sua família o resto deu negativo. Ou ao contrário, todos deram positivo. Então é bem inexplicável ainda, né, esta propagação entre os corpos, porque somos corpos diversos, né? E essa notícia, pessoal, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, isso requer um trabalho de rastreamento exaustivo para conectar os positivos detectados às circunstâncias em que se contagiaram. Na Espanha, por exemplo, a verdade é que não foi possível vincular a grande maioria dos casos a nenhum surto conhecido. Mas agora, como está a segunda ola, né, de contágios, tudo está nas mesas da pesquisa ainda, né? É isso aí, pessoal. Assim que, pessoal, se cuidem, façam distanciamento físico, usem a máscara, lavem suas mãos constantemente, porque a vida está em risco. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. E aqui, às 7h13, o nosso tema desta semana é a emergência climática, a destruição da biodiversidade, talvez o final do antropoceno. E o que é antropoceno? A ver, Sil, estamos vivendo no limiar de uma nova era. Seguindo o argumento de que a ação humana tem alterado drasticamente o funcionamento e os fluxos naturais do planeta ao promover intensas mudanças globais, a comunidade científica afirma que vivemos na época geológica do Antropoceno, período também chamado de Era da Humanidade. É, que humanidade. Pois é. O termo antropoceno foi cunhado pelo biólogo Eugene Stoemer na década de 1980 e popularizado depois pelo Nobel de Química Paul Crutzen em 2000. As mudanças globais observadas, impulsionadas pela crescente e intensa ação humana, levaram Paul Crutzen a propor que, desde o final do século XVIII, vivenciamos o período geológico antropoceno. É isso, antropoceno. Eles que primeiro falaram era antropoceno, apontaram a Revolução Industrial como o início dessa época. Esse período foi marcado pela independência da queima... independência? Pela dependência da queima de combustíveis fósseis, que provocou o aumento das emissões de dióxido de carbono. Eu acho que a independência está... essa marmória futura que eu quero trazer, né? Afetando o clima global ao interferir no mecanismo natural de aquecimento do efeito estufa. É isso, com essas marmórias, pensando que talvez um dia sejamos independentes dessa queima de combustíveis fósseis, mas o antropoceno ainda seria, então, a nova e atual época geológica em que essa estabilidade está sendo progressivamente perdida por conta da atuação da humanidade, ou do ser humano, de uma parte do ser humano do planeta, que se tornou o principal vetor de mudanças no planeta Terra. Talvez a gente esteja entrando no final da era do antropoceno, será, pessoal? Será. Algumas evidências dessa era antropocênica se observam na poluição de rios e oceanos por microplásticos e diferentes substâncias químicas, alteração dos níveis do nitrogênio da terra pelo uso extensivo de fertilizantes na agricultura, o aumento da dispersão de substâncias radioativas no planeta após as atividades nucleares e, principalmente, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas que fazem que não estamos vivendo uma distopia, mas uma realidade de horror. Mas que é uma mudança climática, que é a emergência climática. As mudanças climáticas globais são um fato bem consolidado entre a comunidade científica. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é a máxima instituição internacional no tema, considera as evidências científicas para o aquecimento global incontestáveis. Eu acho que todos os ouvintes também já devem ter percebido que são muito incontestáveis mesmo, né? A tendência atual do aquecimento é um ponto determinante, já que a maior parte é causada pela influência antropogênica e vem se amplificando a uma taxa sem precedentes nos últimos 1.300 anos. E aí alguns dados, América Latina e o Caribe estão reconhecidas como umas superpotências em biodiversidade. 6 dos 10 países mais biodiversos do planeta estão nesta região, que conta como 33% dos mamíferos do planeta, ou 35% dos répteis e os 50%, ou seja, a metade dos bosques tropicais. A América Latina e o Caribe representam 16% da massa continental do planeta, mas contém 40% da biodiversidade. É aí as comunidades originárias e tradicionais colaboram para manter um equilíbrio entre suas atividades ambientais, sociais e econômicas, conservando a natureza e os recursos que herdarão as futuras gerações. A biodiversidade segue sendo o coração do nosso planeta, machucado e urbanizado. Portanto, vamos cultivar e pescar com consciência, e né, aí, pessoal? Aí a gente jovem tem muita consciência disso. Eu Sim. lembro todas essas ações que começaram já faz um tempo. Todas as sextas-feiras, né, adolescentes de todo o planeta saindo para proteger e cuidar o planeta Terra, né? Então, essas novas gerações, adolescentes, mesmo agora, as que são crianças, estão aí tendo um trabalho de ensinança para as pessoas adultas e mais velhas, né? Que não têm essa consciência coletiva, né? Então, vamos aprender com a moçada que está chegando, com os jovens, com a criançada. Pessoal, vamos nos abrir os nossos corações para aprender com quem está chegando, ensinando muito a gente. Estamos falando de uma emergência climática no fim da era do antropoceno. A maioria das cientistas do ramo concorda que uma das principais causas da atual tendência de aquecimento global é a influência humana na expansão do efeito estufa. Vale lembrar que o efeito estufa é um processo natural do qual a vida na Terra depende. Caso toda a energia radiante do Sol sobre a Terra retornasse ao espaço, teríamos um planeta ausente de calor e inabitável para a vida como a conhecemos hoje, né? Porém, a influência antropogênica, a influência de uma parte da população do planeta, um sistema capitalista, vem interferindo de forma a intensificar o efeito estufa, causando um aquecimento global abrupto que já vem prejudicando diversas espécies, povos e ecossistemas. Cientistas previram efeitos que seriam resultantes das mudanças climáticas no mundo e que agora estão acontecendo, como a perda do gelo nos oceanos, aumento acelerado do nível do mar e ondas de frio e calor mais intensas. E olha aí este dado, Sil. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, prevê um aumento de temperatura de 2,5 a 10 graus centígrados durante o próximo século. Pessoal, só lembrando que isso já vem acontecendo também, né? A gente já sofre essa alteração e a cada ano existe ali uns centígrados, poucos, né, nessa mudança, mas a cada ano também a nossa região vai intensificando o calor. De acordo com o IPCC, os efeitos das alterações climáticas serão diferentes para cada região, dependendo da capacidade de cada sistema social e ambiental para mitigar ou se adaptar às mudanças. Lembramos aqui também que hoje já existem milhares de pessoas refugiadas climáticas que estão obrigadas a deixar seus hogares, suas casas, suas terras, porque são inabitáveis, né? Mudar para outras regiões. Então, é uma situação bem, bem horrorífica, é grave. E o que será que a gente pode fazer diante disso, hein, pessoal? Ok, não, fala sim. Algumas ações de precaução contra as mudanças climáticas são a redução das emissões dos gases do efeito estufa e os efeitos no aquecimento global. E o que fazer também tem que ver com os nossos modos de vida e também com as regulações, as legislações dos países, né? A diminuição do desmatamento, investimentos no reflorestamento e na conservação de áreas naturais, incentivo do uso de energias renováveis e não convencionais, preferências pela utilização de biocombustíveis a combustíveis fósseis que estamos usando ainda hoje, como a gasolina, óleo, diesel, investimentos na redução do consumo de energia e na eficiência energética, reproveimento e reciclagem de materiais, investimentos em tecnologias de baixo carbono. Lembramos aqui também que o uso de internet e das tecnologias que temos assim nos celulares tem um impacto na natureza e no planeta incomensurável. E depois também as marmórias no transporte público com baixa emissão, né, de gases de efeito invernadero. São algumas das possibilidades, mas você já está pensando em outras. E a gente lembra aqui, pessoal, que isso parece assim, nossa, tanta coisa, né? Mas tanta coisa já foi feita. Alguns anos atrás, a gente está num país, né, que tem tantos recursos, e alguns anos atrás a gente começou lá no Ceará a produzir carros elétricos, né, que não usavam energia de combustíveis fósseis. A gente tem muito vento no norte e nordeste do país, que daria para gerar energia eólica. É um país tropical muito ensolarado, muito cheio de sol em todos os lugares. A gente poderia produzir energia sem cortar caminho de rio, sem montar hidrelétrica, mas captar energia solar. A gente teria condição de uma maneira assim, muito mais harmônica, gerar energia sem depredar e pagando, inclusive, muito mais barato por ela, né? São questões assim, de boa vontade governante e também que as pessoas precisam tomar conhecimento para a gente brigar por elas. Imagina, Sil, aqui em São Paulo, se nós todas tivéssemos uma bicicleta, algumas uma bicicleta manual e outras pessoas que não puderam, uma bicicleta elétrica, e nós fôssemos da Vila Anglo-Brasileira para Paulista para cultivar na horta, pegar umas cenouras, umas alfaces e voltar para aqui, né? Seria é mesmo poder fazer um banho no Rio Tietê, né? Aqui no bairro de Vila Anglo-Brasileira, ter toda essa água preta, né, canalizada com rios, com mini florestas, né, no bairro. Se imagina. Sabe que a cidade de São Paulo era uma coisa tão linda anos atrás. E o meu avô, Lau, e talvez o avô de alguns ouvintes que estejam aí ouvindo, ele chegou a nadar no Rio Tietê. Nossa. E era um rio todo sinuoso, cheio de curvas, parecendo o Rio Amazônico, Pinheiros também, uma cidade muito cheia de árvores, muito cheia de rios, né, de chuvas, uma cidade muito linda, com uma vegetação assim que, bom, a gente quando vai para a Serra do Mar vê um pouquinho disso, né? Ai, você, o vento, se imagina voltar a se banhar aí no Rio Tietê, você acha que mais para frente, quando esta pandemia passar e quando todo o sistema econômico e industrial seja reformulado, e as cidades sejam outra coisa que não somos o que somos agora, né? Você então, pode vamos... pegar um banho aí. Vamos acreditar nisso, pessoal. Vamos pensar todas essas riquezas que a gente tem. E assim, fora garimpo, grilagem, desflorestamento, queimada, assassinato de guardiões da floresta, genocídio, etnocídio, ecocídio. É, vamos acabar com tudo isso. É sim, vamos cuidar da Amazônia, que é o pulmão do planeta. Vamos a lembrar também aqui as palavras de David Copenau Yanomami, que na Caída do Céu ele fala que a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. E a terra será ressecada e ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. E seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então, morreremos um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. E quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, aí ele vai desabar. Grande Davi Copenaua. E você, que mora aqui na cidade, na Vila Anglo, que tem se virado aí para sobreviver, fazer seus corres e trampos, você acha que nada disso te afeta? Que você não tem nada a ver com isso, enquanto uns poucos enriquecem, destruindo a nação e o planeta, você tem vivido melhor, comido melhor, dormido bem, tendo uma vida boa, harmônica, alegre. Tem ganhado mais ou enriquecido com os corres que faz? O que, que é riqueza para você? Pessoal, vamos pensar, porque a gente tem muito a ver com tudo isso e está tudo, tudo muito interconectado. É isso. Eu, na escola, não fiz esta geografia. Então, vou me lembrar, vou aprender uma aula de geografia aqui do ensino fundamental, não, sobre os tipos de florestas que o Brasil possui. Vamos lembrar, pessoal? Então, o Brasil possui 6 tipos de florestas dominantes. São elas a Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Até aqui tudo bem, né? No Brasil, como em todo lugar do mundo, temos estações de secas, temporadas de chuva, assim como estações do ano. Mas vamos a falar a verdade de uns anos para cá. Não é isso que está acontecendo. É sobre o Pantanal. Essas mudanças é a maior crise enfrentada pelo bioma em sua história. Para falarmos sobre as queimadas no Pantanal, vamos nos localizar? O Pantanal está localizado entre os países de Bolívia, Brasil e Paraguai. E no Brasil ele fica nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Apesar de ser o menor bioma brasileiro, é a maior planície de inundação do mundo, 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Ou seja, pessoal, equivale a 35 milhões de campos de futebol. O Pantanal, por ser uma região de grande biodiversidade, tendo cerca de 650 espécies de aves, 260 espécies de peixes, 100 de mamíferos, 50 de reptis, sem contar as mais de 2.000 espécies de plantas. Assim, é considerada pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, e também tem 3 milhões de habitantes humanos. O Pantanal é uma grande área alagada? Deveria ser. As águas que saem do Oceano Atlântico chegam à Amazônia pelos rios voadores, continuam pela cadeia dos Andes, retornam para a região centro-oeste e desaguam em chuva no Planalto e passa pelo rio Paraguai até chegar a banhar todo o Pantanal. Mas com as queimadas que estão acontecendo na floresta amazônica, os rios voadores estão sofrendo mudanças. Como diz o pesquisador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Nobre, a sua maior preocupação é a preocupação dos cientistas e a alteração da circulação dos ventos na América do Sul como resultado do desmatamento. Isso significa que as chuvas estão ficando cada vez mais intensas e não de uma forma positiva, porque em vez das nuvens que carregam essas águas pararem aos poucos pelo caminho, o que está sendo visto é uma intensificação no vento. Com isso, quando deságua, acontecem grandes desastres em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que não estão preparadas para receber esse grande volume de água. Pois é, pessoal, como a gente já falou antes, está tudo interconectado, né? Você que vive aí nos grandes centros urbanos também sofre as adversidades geradas pelas mudanças climáticas. E as grandes chuvas, quando chegam nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras, deixam seu rastro de destruição e muita gente perde casa, é tudo que tem. O desamparo não é sanado por nenhum governo, como já sabemos, né? Então, portanto, os cuidados com a biodiversidade, a vida dos povos originários e ribeirinhos, as florestas, tudo o que acontece nas florestas também nos importa. É, retomando o Pantanal, é importante lembrarmos que as nascentes também são de grande importância na região. O arco das nascentes contorna os divisores de água da bacia. Está presente em uma área extensa que vai de Rondonópolis, passando pela Chapada dos Guimarães, Diamantina, até Cárceres. Essa região onde estão as nascentes de vários rios é responsável pelo fornecimento de 70% da água que corre para o Pantanal. Por isso, a preservação das cabeceiras dos rios é fundamental para a conservação do bioma. O bioma do Pantanal passou por muitas transformações ao longo dos milênios para ser como o conhecemos hoje. Identificar a sua localização, conhecer a biodiversidade e entender como esse bioma funciona nos ajuda a evitar cair em armadilhas de notícias falsas. Assim que se puder ler, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma emergência climática gravíssima com uma destruição da biodiversidade que é irreversível. E as queimadas, né, que aconteceram na região, a gente pôde aqui testemunhar nos nossos céus, elas afetam, né, o país inteiro, a nação inteira. Vamos cuidar juntos, pessoal. Vamos cuidar. Eu me lembro, eu cresci ouvindo uma canção de Georges Moustaki, que era um greco que morava na França. Ele cantava Il y avait un jardin, que queria dizer que havia uma vez um jardim, né? Que era o planeta Terra. Que lindo. É isso que você vai trazer para a gente hoje, Lau? Aí vai, Georges Moustaki, Il y avait un jardin. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Il y avait un jardin, une maison, des arbres. Un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la. Un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la. Ce jardin où nous aurions pu naître, où nous aurions pu vivre insouciants et nus, où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus. E aí, com George Moustaki e Liavetan Jardin, temos o prazer de apresentar a Rafael Frigero. Ele é geógrafo e ambientalista, está aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Rafa. Você nos escuta? Boa noite. Boa noite, Silvia. Escuto vocês bem? Muito bem. Um prazer estar aqui com você, Rafa. Aí nós queríamos falar com você. Você sabe que hoje estamos falando de emergência climática e de destruição da biodiversidade. Você, como geógrafo e ambientalista, queríamos ouvir a sua opinião da situação atual no Brasil sobre esta destruição da natureza. Como você está sentindo esta situação? Qual é o seu diagnóstico? Muito bem. De novo, olá Laura, olá Silvia, boa noite. Satisfação participar com vocês do programa. Estava aqui ouvindo atentamente toda essa abordagem inicial que vocês fizeram. Parabéns, excelente a abordagem, né? Trazendo aí todos os pontos importantes, né? Todas as informações, né? Os dados científicos que a gente tem aí com relação a toda essa temática tão preocupante, né? Uhum. E falando aí, indo na linha da pergunta, né, da situação que a gente vive no Brasil, né? Uhum. Então, nesse contexto, né, de mudanças climáticas aí mais amplo, né, de aquecimento global, algo que eu tô aí quase na faixa dos 40 anos, nos acompanha aí desde a juventude, né, especialmente aí mais intensamente nas duas últimas décadas, né, toda a necessidade de mudança, né, dos paradigmas, de mobilização, né? Uhum. E também todo esse contexto, né, de, falando na situação atual, da perda de biodiversidade, né, que, de uma certa forma, tem relação, né, com esse contexto da emergência climática, né, uhum. Nós temos aí, é um fato, né, vocês abordaram muito bem, são incontestável, né, a influência aí da ação antrópica do homem, né, a ciência tem demonstrado de forma categórica, né, a temperatura da Terra está subindo sim, né, o nível do mar também, o derretimento das calotas polares, o clima é mais maluco, né, com uma série de situações aí mais severas, né, uhum. E nessa linha, né, lógico que a gente tem, fazendo a relação com a perda de biodiversidade, a gente tem toda essa relação, né, do aspecto das mudanças climáticas, dos incêndios florestais, a perda da biodiversidade, mas também a gente não pode esquecer que além desse fato, né, categórico da questão do clima e dos impactos que a gente vislumbra na biodiversidade, na própria qualidade de vida da população, estão diretamente relacionados com esse cenário, mas a gente também tem um outro fato, né, que vocês também abordaram muito bem, que traz aí todos os elos aí de uma cadeia de responsabilidade, né, uhum. E que na prática a gente tem dinâmicas, né, organizadas no território, com distintos perfis, né, lá na Amazônia, com todo esse destaque que a gente vislumbra aí nos últimos tempos, mas também todo um cenário também de degradação da biodiversidade, né, no entorno dos grandes centros urbanos, uhum. Né, com cada região do país com uma dinâmica, né, mas que a gente tem, por exemplo, em outras localidades que não é a Amazônia, uhum. Né, o desmatamento como algo que vem previamente às dinâmicas de ocupação irregular, né? Sim. E que ali se aproveitam, né, da vulnerabilidade, né, uhum. Da população que sofrem com a carência, né, histórica, né, de políticas habitacionais adequadas, né? Então, tipo, tendo uma questão vai puxando a outra e, no fundo, tudo se relaciona, né? Vocês fizeram, trouxeram esse olhar de uma certa forma aí no, na abordagem inicial, né? Uhum. E acho importante trazer, né, esse olhar, porque aí, ainda na toada aí, né, falando da situação atual que a gente vive no Brasil, né, e trazendo a dimensão do problema, né, eu trouxe aí algumas vertentes aí desse problema, né, uhum. Preocupa mesmo, porque enquanto deveríamos, né, tá aí nos organizando para ter políticas de Estado forte, né, uma política nacional, políticas dos Estados agregadas, né, de combate ao desmatamento, de fato temos, mas falta, né, aquela unidade, um discurso, né, que legitime que realmente é um compromisso de todos, né, e também, aí já trazendo para esse olho, né, do ano crítico que a gente teve aqui, essa estiagem severa em algumas regiões do país, né, nesse contexto também, já, e que nos espera aí, né, todo esse cenário que vocês explicaram muito bem do aquecimento global, né, vamos ter temporadas de estiagem cada vez mais duras, né, então, o caso do Pantanal, ele é didático, né, quanto uhum. a importância de que a gente tivesse tido todo um trabalho prévio de organização, de preparação para poder enfrentar o problema, né. E parece que, de alguma forma, né, Rafa, parece que a gente está, assim, dando alguns passos para trás, né, no contexto político que a gente vive. Não é que esse problema foi gerado por alguma questão política, né? É um problema velho, histórico, que a gente vem sempre avançando e sempre é ruim, sempre é contornado e nunca é contornável, né? Mas sim. A mudança, a nossa situação política atual contribui para piorar ainda mais a situação que a gente vive, né? Sim, total, concordo, né? A situação política atual, né? A gente tem esse ambiente de polarização, né? De até de desinformação nesse contexto de polarização, né? Uhum. E de fato você toca num ponto importante, né? Quando a gente fala aí dos passos para trás, né? E de fato a gente está num momento que a gente está dando passos para trás no sentido do ideário, né? Puxa, a gente vê tantas experiências positivas, né? Fortalecendo toda essa resistência, essa militância necessária, né? Mas justamente a gente sempre tem que remar contra a maré, porque sempre tem alguns obstáculos, né? E esses passos para trás, na verdade, eu diria que até fazem parte de toda a trajetória aí da questão ambiental no país, né? E aí, até trazendo um olhar positivo agora, né? Acho que é importante a gente trazer esse diagnóstico, mas eu também senti isso na abordagem de vocês, e eu tenho essa posição pessoal depois de ver, experimentar, mesmo com esse contexto, né, desarticulado de união como um todo, mas visto as experiências, né, que trazem esperança e que trazem resultados, né? Uhum. Então, de fato, a política ambiental tem isso, a gente dá 3 passos, retrocede 1, 2, mas algo a gente vai sedimentando, né? E aí, de certa forma, eu vejo isso que nós temos possibilidades de teríamos possibilidades de avançar mais, mas acho que também trazendo um olhar positivo, a gente pode valorizar todas essas experiências positivas, né, e que têm trazido avanços, né, que poderiam estar ainda mais fortalecidas, mas eu vejo aqui, só para citar um exemplo, né, eu que acompanho a dinâmica do país como um todo, mas atuo no estado de São Paulo, né, eu vejo que a gente tem, mesmo tendo esses entraves, né, que não ajudam, que não fortalecem, que trazem desinformação, as experiências, mesmo que isoladas, vêm trazendo retornos, né? Então a gente tem toda uma mobilização pela mudança aí de alguns paradigmas nos modos de vida, a gente tem, de uma forma ou de outra, uma mobilização para a forma de lidar com o território, né, de empreender e, de certa forma, a gente vê isso em alguns resultados, né? Então, com muito esforço, né, um trabalho de formiguinha que depois ganha parcerias, apoios, a gente acaba vendo que, por mais que a gente tenha, por exemplo, em São Paulo, ainda uma dinâmica de desmatamento importante, uma dinâmica de incêndios florestais que causam prejuízos à biodiversidade, você também tem ali, paralelamente, toda uma movimentação muito forte, consciente, por exemplo, com a questão da restauração ecológica, né? Então, só por um exemplo, para trazer também uma luz no fim do túnel e mostrar que temos condição, né, de trazer algo positivo. A gente tem aí, vocês falaram bastante, né, da importância dos processos de restauração, né? No estado de São Paulo, o último inventário florestal, que pegou aí, teria um intervalo de 10 anos, né, e foi atualizado agora em 2020, apontou aí para mais de 214 mil hectares de áreas restauradas nos últimos 10 anos. Então, é algo que a gente deve valorizar, mas sem dúvida devemos sim garantir, vocês apontaram aí, né, o que os estudiosos, os pesquisadores colocam, né, toda a importância da vegetação no sentido de internalizar essa umidade, né, que vem do oceano, pelos rios aéreos, bate lá nos Andes, volta, né, então acho que vale trazer um pouco também esse olhar de esperança de muitas frentes aí importantes de trabalho, mas que, sem dúvida, a gente vive um momento que não fortalece tudo que vem sendo construído, né? É isso, é nessa linha de leitura positiva do que está acontecendo, né? Estão todas as cumbres internacionais, as COP, COP21, que foi a cumbre de Paris, que foi um antes, um depois, né? Para a luta contra o cambio climático. E todas as COPs depois, mas você pode ler os textos, são bem esperançadores, mas o que precisamos é que essas ações, essas metas e objetivos sejam articulados nos planos legislativos, não só dos países, mas de uma forma integral planetária, né? E aí você falou agora dos incêndios florestais. Eu sei que você conhece muito bem a situação dos fogos aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Talvez você gostaria de compartilhar um pouco com os ouvintes como está a situação dos fogos aqui, porque é bem desastrosa, né? São fogos naturais, fogos provocados. O que está acontecendo com os fogos, né? Aqui em São Paulo estuvo o fogo o incêndio de Jaraguá, que foi também uma tragédia. Sim, muito bem colocado, Laura. A questão dos incêndios florestais e das queimadas é preocupante. É um tema que a gente deve tratar com muito carinho, né? Eu sempre reforço quando eu tenho oportunidade de falar, né? Eu trabalho com o tema dos incêndios florestais desde 2004, né? Que nós precisamos realmente ter esse olhar de cuidado e entender, e hoje temos até uma legislação que nos fortalece, que o incêndio florestal, ele é sim uma categoria de desastre, né? Assim como as enchentes, né? Então, realmente ele causa impactos tremendos, né, a biodiversidade, a saúde da população, né, e falando aqui, pegando o gancho, né, com a questão climática, fazendo aí o paralelo com os incêndios, o fato é esse, ano a ano a gente vem vislumbrando aí com um ou outro ano alternado de mais umidade, mais chuva e uma seca menos severa, aí depois sempre um retorno, né? Então a gente vem acompanhando esse aumento de temperatura, né? Esse ambiente mais propício para os incêndios, e aí que vale todo o trabalho necessário de organização, né? Que o poder público tem um papel importantíssimo, mas na sociedade civil também, de internalizar esse ideário, entender que a gente só consegue enfrentar isso com o olhar de prevenção, de preparação, e infelizmente, quando necessário, a gente tem que partir para a questão do combate, mas sempre prevenir é melhor do que apagar. E aí estou falando isso por quê? Porque este ano agora, de 2020, isso se apresentou de forma didática. A temporada de estiagem de 2020, então São Paulo tem um período de estiagem muito bem marcado, né, do mês de junho até o mês de outubro. O auge da estiagem via de regra, na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena de setembro. Mas este ano, por exemplo, nós tivemos o pior outubro da história, né, desde que o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vocês citaram, iniciou a série histórica em 1998, foi o pior outubro, né? Então tivemos, depois de já vir de alguns meses com uma temporada pesada de focos, né, de incêndio em São Paulo, outubro foi o pior mês de outubro da série histórica desde 98, e o ano como um todo até então, né, hoje nós temos ainda algumas ocorrências pulverizadas no estado, mas já não são aquelas grandes ocorrências. Mas você acha... desculpa, Rafa, pode só mais um dado, que o ano como um todo, né, o de 2020, já é o segundo pior ano também desde 98, só perdendo para o ano de 2014, que foi desastroso, né? Diga, Silvia. Porque esses incêndios, né, essa época de estiagem que ocorre realmente periodicamente, isso é uma questão natural, mas nem todos esses incêndios também são são em razão da estiagem, né? Tem muitos incêndios que são provocados no nosso país. Não sei qual que é a sua visão em relação a isso, nem se você concorda aqui. Perfeito, não, concordo. É importante, né, trazer essa clareza nessa relação, porque justamente eu estou trazendo todo esse aspecto da questão das mudanças climáticas, né, o ambiente mais propício, né, para que a gente tenha aí os incêndios florestais, né, e o fogo fora de controle, quando mal utilizado, né, porque a gente tem pequenas, pontualmente, situações em que o fogo é permitido, mas justamente toda essa minha fala dá uma dimensão de que a gente está falando aí do fogo natural, né, da situação, mas você pegou um ponto-chave, que é justamente isso. Quando eu falo da importância das ações de prevenção e de entender, né, que de fato é um problema, estamos tratando de uma categoria de desastre, né? Então, nesse sentido, teríamos que ter todos os cuidados necessários para que não tivéssemos essas ocorrências de fogo, né? E aí a gente vê que, muitas vezes, o produtor agrícola, aquele que tem um terreno que vai fazer a limpeza, ou mesmo aquele que vai fazer a conversão do uso do solo, né? Vai derrubar a floresta, vai usar aquela madeira, né? E vai converter para um outro tipo de uso. E, muitas vezes, me arrisco a dizer, a grande maioria das vezes, sem os cuidados necessários, e aí... às vezes até com o objetivo de cumprir algo, mesmo que regular, mas, por exemplo, na propriedade dele, e sem fazer isso adequadamente, gerando aí uma propagação para outros muito mais extensa aí do fogo, mas também a gente sabe que as práticas orquestradas de fogo propositado, né, proposital, e não é só nesta temporada que a gente vem, já estamos ouvindo isso já há algum tempo, né, então isso é um clássico. Eu diria que no estado de São Paulo, a gente teve uma grande virada, mas por quê? Porque tudo isso você constrói com política pública e com entendimento com os setores que estão envolvidos, né? Então, sem conseguir, porque eu entendo que isso aí é já o que está consolidado na lógica do capital e das relações, né, de produção que a gente tem, sem interferir, por exemplo, na questão da concentração da terra ou mesmo da monocultura, você ter o olhar de mudança das práticas, né, de como que você pode atuar para não gerar esse tipo de situação. E aí essa política pública construída já há mais de 10 anos, passados aí uma série de etapas, hoje a gente vê uma situação diferente em que fogo, a cultura do fogo virou, mudou. Então, a gente tem pequenas situações ainda existentes, por exemplo, uma super legítima, que é dos povos tradicionais e comunidades quilombolas, né, que tem o direito a fazer lá sua roça de coivara, utilizando fogo, né, como uma prática ancestral, né, e com toda uma lógica que não causa impactos, né, pela rotação, o abandono da área, regeneração, né, mas sim um olhar para tratar com todos os segmentos que podiam encontrar outras alternativas, né, e aqueles que realmente causavam impactos, né, pô, e aí? O que a gente pode fazer, né? Que acordo que a gente pode... E eu vejo isso, a gente só vai conseguir dar um salto nessa questão, que até resvala nas políticas... Por exemplo, que vocês colocaram muito bem, da redução de poluentes, da emissão de poluentes atmosféricos, né, para que a gente possa realmente cumprir algo, né, nesse sentido, e trazer algo efetivo, né? Acho que efetividade é a palavra, né? Eu acho que o assunto é tão amplo e é muito vasto que a gente não consegue falar de tudo, nem da exploração imobiliária, de tantos anos, reforma agrária. É um assunto assim que a gente não. A gente fica assim nas beiradas, tentando passar alguma coisa para o ouvinte que a gente possa aqui pensar junto e mobilizar alguma coisinha, né? Porque é um assunto muito amplo. E mobilizar porque também nós que estamos em pandemia, como esta pandemia da Covid-19 está bem relacionada também com a emergência climática, nesta interconexão global. Então, nós, para terminar esta bonita entrevista com você, queríamos perguntar como para você, as pessoas que estão ouvindo, podem colaborar para frenar esta emergência climática e para virar a situação para um lado bem distinto, né? Algo assim pequeno do dia a dia, né? Que os ouvintes possam sentir que eles estão realmente, que eles fazem parte, que tudo está interconectado. Como que eles poderiam mudar alguma coisa da vida, do cotidiano deles? Mesmo agora em pandemia. Sim, ó, vou fazer um gancho, então, vocês trazem aí, né, a abordagem de pandemia, né, logicamente, né, estamos todos aqui impactados, né, com esse cenário, mas eu acho que o que eu destacaria como um ponto super importante que a pandemia nos trouxe, essa reflexão do olhar coletivo. Uhum. Então, eu acho que dá para trazer aqui, posso citar alguns exemplos, vocês mesmos trouxeram, né, nessa abordagem, mas eu vejo o grande ganho isso. Eu acho que esse é talvez a diferença seja no olhar. E o olhar vai nos mostrar que práticas a gente pode mudar. Onde eu posso contribuir? Puxa, será que eu faço parte desse problema, né? Onde eu consigo nisso? Então, acho que aqui eu destacaria um momento, né, não tem sido fácil para ninguém, é um momento de desafios, toda essa questão das privações, né, do distanciamento social, da distância dos familiares, mas também um momento de construção de novas vias, de mais cuidado com os demais, né, de nos movimentar, nos articular, nos pensando, né, e aí eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode trazer dessa pandemia, desde que a gente consiga internalizar isso, que não seja só algo passageiro, né, uhum. E que nos foi necessário e voltemos para a nossa zona de conforto, né, eu vejo dessa forma, apesar de que aqui também fazendo uma autocrítica, que acho que todos nós devemos fazer, nem sempre a gente, né, a vida não é fácil, a vida é corrida e nem sempre a gente vai atrás daquilo que poderíamos chegar e que estão nos mostrando que é o caminho, né? Mas eu acho que se cada qual pelo menos tivesse olhar mais para o todo, para o coletivo, e procurar contemplar minimamente algumas frentes possíveis, né? Isso eu vejo com bons olhos. Vejo como o grande caminho para que a gente possa fortalecer aquilo que venha dos nossos governantes, né? É isso, Rafa. Muito, muito obrigada por compartilhar o seu olhar, justamente precisando todas mudar de óculos. Obrigada pela sua fala, pelo seu tempo. Rafael Frigeiro, geógrafo e ambientalista, e esperamos continuar falando mais com você mais para frente. Um prazer ter você aqui no Aos Vivos, Rafa. Rafa? Silvia, Laura, eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo pela excelente qualidade aqui e vou acompanhar os próximos programas, muito bom, parabéns. Agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês. Um grande abraço, continua aqui com a gente para escutar o restinho do programa que falta. Beijo para você. Até obrigada. Mais, Rafa. Ao ET. Nós falamos aqui com Rafael Frigeiro, geógrafo e ambientalista. E agora, Mercedes Sosa, Todo Cambia. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. De Mercedes Sosa, Habito Apuxana, poeta y profesor y productor de TV, nacido en 1965 en La Guajira, Colombia. Algunas de sus obras son Contrabandeo, Sueños con Arijunas Cercanos y Encuentros en los Senderos de Abya Shala. Aquí a las 8:01 comenzamos a poesía. Woman, nuestra tierra. Cuando vengas a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto. Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás nuestra voz también en los sonidos del anciano monte. Si llegas a nuestra tierra con tu vida desnuda, seremos un poco más felices y buscaremos agua para esta sed de vida interminable. Woman, nossa terra. Quando vier a nossa terra, descansará sobre a sombra do nosso respeito. Quando vier a nossa terra, escutará a nossa voz também. Nos sons da velha montanha. Ao chegar à nossa terra, com a sua vida nua, seremos um pouco mais felizes. E buscaremos água para essa sede de vida interminável. Poesia nos vozes do bairro. Aos vivos, às vivas, às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Notícias locais. Ei, notícias locais. Comunidades urbanas em resistência frente ao vírus da especulação. Moradores da comunidade Renascer da Piracibacaba? Piracicaba. Piracicaba. Adorei Picaripaba. Lau, estiveram nas ruas na cidade nesse final de semana para alertar a população sobre o perigo de perder sua única moradia. A comunidade Renascer de Piracicaba é uma ocupação urbana de 400 famílias, localizada na zona oeste de Piracicaba. Perfeito. Próxima ao parque dos quatro sabiás, né? Isso. E atualmente é a maior ocupação urbana no interior do estado de São Paulo. É uma área que antes não cumpria a sua função social prevista em lei. Então, todo o apoio desde Aos Vivos para as moradoras, moradores da comunidade Renascer. 1º de novembro, Dia Mundial do Veganismo, algo que tem muito a ver com a emergência climática. É isso. Faz 6 dias, a Mídia Ninja e a Shepativismo, em parceria com a Habitat Films, lançaram o filme Vegano Periférico, sobre a história dos irmãos Leonardo e Eduardo Luvisetto, responsáveis deste projeto que trazem a discussão do veganismo popular, acessível e político. Isso mesmo, pessoal, confere lá. Do dia 17 ao 22 de novembro, Encontro Mundial Terra Madre Brasil, Slow Food, Comida Lenta, Slow Food Brasil, toda a programação gratuita, o evento será 100% online, confere lá, www.slowfoodbrasil.com. É outra notícia local, o Supremo Tribunal Federal do Brasil vai virar mais um ano sem decidir se são constitucionais as incensões sobre agrotóxicos. O STF vai decidir a segunda vez que o julgamento sobre essa isenção aos agrotóxicos agrotóxicos é suspensa pelo STF. As demandas e argumentos dos movimentos sociais, organizações e instituições defendem uma agricultura sustentável com bases agroecológicas, livre de agrotóxicos e transgênicos. Para comprovar essa viabilidade, tem produzido uma série de estudos que desmentem opiniões e até chantagens do agronegócio, como a falácia do aumento dos preços de alimentos com a desoneração. E mais, outra notícia relacionada com a emergência climática. Amapá está após 4 dias sem energia. O estado de Amapá pede socorro e cobra inominável. Mais de 750 mil brasileiros estão sem energia, sem luz, com escassez de água, gasolina, sem comércio, com comércio fechado. Os danos causados por incêndio em estação controlada por empresa privada está sendo reparado pela estatal Eletrobras. É, jogo da velha, como que fala? Hashtag, é isso, Lau? Sim. SOS Amapá. SOS Amapá, tudo apoio para isso aqui. O Max está até rindo que eu falei jogo da velha. É após o 25 de outubro, já passaram quase 2 semanas, mas nós não podemos deixar de falar do processo constituinte que está começando em Chile, porque Chile acordou para não dormir nunca mais. A frase que entoou nas ruas do Chile sintetiza a realidade do país, que há um ano vive sua maior rebelião popular, desde que o país voltou à democracia em 90. Foi o início de um processo de luta por profundas mudanças na sociedade chilena, que começaram com a revolta de um aumento de 30 pesos no valor do transporte público e desencadenou em uma grande mobilização social contra o regime do país, onde vigorava ainda uma constituição herdada da ditadura da Pinochet, uma das mais violentas do continente. No último dia 25 de outubro, o Chile teve uma enorme maioria num plebiscito histórico. 78% da população respondeu sim à pergunta: quem que você... Quer usted uma nova constituição? Sim. Quer usted uma nova constituição? Você quer uma nova constituição? O povo chileno decidiu substituir a constituição promulgada durante a ditadura de Augusto Pinochet, o militar responsável pelo golpe e morte do presidente Salvador Allende em 11 de novembro de 73. E aí a participação da gente superou a metade do censo, apesar de que as medidas de segurança estavam aí por a pandemia. Se trata da votação mais majoritária desde que o voto deixou de ser obrigatório no Chile em 2012. Na segunda votação da jornada sobre a criação de uma Assembleia Constituinte, os resultados foram igualmente conclusivos, com 79% de... Decias. Esta Assembleia Constituinte se vai encargar de redactar a Constituição de Chile e vai estar formada exclusivamente por pessoas eleitas em plebiscito popular e não por parlamentares. Em abril de 2021, se levará a cabo a eleição dos 155 integrantes da mencionada Assembleia Constituinte, a que estabelecerá a paridade entre homens e mulheres. Mas antes devem se debater também como vão estar representados os povos originários. Em maio de 2021, vai ser registrada a convenção que redigirá a nova Carta Magna do país. É, Chile vai ter um ano para fazer isso, então a Constituição Nova de Chile será ratificada a partir de maio de 2022. E a gente vai acompanhando a sacola, né, pessoal? Mais uma notícia de Bolívia, porque ao final de outubro, com a vitória eleitoral do movimento ao socialismo, a maioria social confirmou que quer retomar o processo democrático. O processo de transformações sociais, políticas e econômicas na Bolívia foi truncado, paralisado, e faz um ano depois do golpe de Estado que protagonizou a oligarquia, com o consentimento de uma parte importante da comunidade internacional. Assim que todo o nosso apoio também nesse novo processo democrático de Bolívia. E aí que uma notícia cultural para o fim de semana. Segundo Festival da Cultura Cubana celebra as boas semelhanças entre o Brasil e Cuba. O evento traz artistas em espetáculos, obras de música, dança, poesia e tradições cubanas para todo o público brasileiro. É a TVT que transmite durante todo o fim de semana ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. As nossas fontes, Lau? As nossas fontes hoje, neste 19º programa dos Aos Vivos, foram, como sempre, o Bairro de Milagre Brasileira. Mídia Ninja. Rede Brasil Atual. TVT. El País. Brasil de Fato. El Salto. Instituto Socioambiental. A CONAS. A Organização Mundial da Saúde. O Painel Internacional de Câmbio Climático. INPE. E a Agência SINC. Agora vamos nos despedindo aí, pessoal, e aqui temos a alegria pela primeira vez de trazer a vocês a Bros MC com a Raikuera Nhandequera. São os MCs aqui do Brasil e um povo lá do Jaraguá, das aldeias de Jaguapiru e Bororo, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e das aldeias de Fortim Bororé, de Puerto Iguaçu, em Misiones, Argentina. Aí vai, eu sou Guarani, com este Eu Sou Guarani. Muito obrigada, Max, muito obrigada, Juliana Notari. Obrigado, ouvintes, obrigada, Lau, obrigado todo mundo. Auete. Auete, até o próximo sábado. Yeah, Eu Sou Guarani, bro, MCs. Fiquem aí, a música não está quebrada. Raikuera Nhandequera. Aí vai, cortados e cortados. Igor Lobo, Max e Bandur. E epa, Eu Sou Guarani. Aos vivos, apoiando toda a luta guaraní. Eu sou guaraní, caiuá. Boa noite. Boa noite. Auete. Tamo junto, pode pá. Os guaraní buiá. Brasil e Argentina, conexão MS forte pá. Um arreiro rechucá. Consciente, firme e forte. Conhecemos a verdade da nossa realidade. Aqui ou ali, não é diferente da nossa realidade. A luta é sempre a mesma. Quem não se sinta bem, é hora de lutar. Vamos que vamos derribando las barreiras. Hoje ou amanhã, assim que é. Raikuera Nhandequera, tamo de pé. Nessa luta, joy no fujo, joy los hermanos, guerrilhamos lado a lado. Brasil e Argentina, rap sem fronteira. Terra vermelha, aqui é meu lugar. Soy de Argentina, con orgullo esto va. Nuestros hermanos brasileros, con nosotros ellos están. Seguimos en la lucha, los raperos indígenas. Somos Raikuera Nhandequera, con orgullo suena así. Guaperero y con los bro MC. Seguimos en la lucha y no nos vamos a parar. Porque tenemos el derecho y no nos van a quitar. Yo soy Fabián Velázquez y estoy siempre presente. Puño arriba, mis hermanos que estamos adelante. Sabi, sabi, bro MC. Guaperero y luchando por la tierra como ustedes saben. Yo soy Guarani Kaiuá, yo soy Guarani Kaiuá, Bua Nhandeva, yo soy de esa tierra, yo soy Guarani Kaiuá, yo soy Guarani Kaiuá, Bua Nhandeva, yo soy de esa tierra, yo soy de esa tierra. Avisa e Awakuera, Onwahe, reunido numa banca, Ogueru, Oexuca, Baepa, Ojehu, Guarani, Kaiuá, Guarani, Bua, Roimé, tudo junto, Roua, Coape, Reperquera, Oimé, se fortalecendo, quebrando as barreiras, Mombiri, Maronwahe, Guarani, Peanhe, Guarani, Peaporahe, só hablando, Nhandere, Reguá, conexão, Brasil e Argentina. Co ap co checo adu, caiu agora nem barete, co ap parente ou, a coira em barete, co angelha de jasso mata, a coira co ap guatata, o pepe co ap amorinha de rima, o pepe hae guatata, co ap awam barete, a coira co ap ou o rimata, iponaca tu peju, co anga a coira rechata, a coira co ap luta, co anga bem perrenduta, racista preconceito, co anga de chape em pepeleta, co ap nande de guatata, junto e misturado, co ap nande de lutata, co ap nande borahai o guatata, o peixe co ap de joa, a coira hae de chá misturado, borahai. Sem fronteira, muito gusto me presento, yo soy Luis y estamos aquí con nuestro hermano Bro en sí. Seguimos luchando por nuestro sueño y derecho. La primera vez que juntos estamos es el comienzo de nuestra amistad. Guaraní, Cayoba, venga Bro MC con Jai Cuera, Ñande Cuera. Vamos a batallar, Ñande Puno, Ñamo B.U. Añetengua. Como vivimos en cada tecoja, en la misma historia y realidad. Rompemos el silencio contra preconcepto. La reacción de los raperos parece ser violento. A eso le llamamos resistencia. Los polos yuruá nos mira diferente. Dicen que tiene miedo, que parecemos delincuentes. Pero yo lo digo, mis hermanos, vamos a seguir hacia adelante con fuerza y sin miedo. Brasil y Argentina siempre unida, Guichevete. Salve Argentina, salve Mato Grosso do Sul, salve Bororó, salve Jaguapiru. Eu sou Guarani Kaiowá. Yo soy Guarani Kaiowá, Bua Ñandeva. Yo soy de esa tierra. Yo soy Guarani Kaiowá. Yo soy Guarani Kaiowá, Bua Ñandeva. Yo soy de esa tierra. Yo soy de esa tierra. De la tecoa para el mundo, la disputa se amplifica. El rap emerge con fuerza y la cultura dignifica. Como lo de afro-latino por los derechos civiles. Hoy el rap originario dispara sus misiles. Proyectiles musicales rescatan lenguas ancestrales. La afrenta discursiva no corre sangre sino saliva. Y es así que mis hermanos dicen lo antes silenciado, enunciando está dentro el legado de sus ancestros. Aos vivos, às vivas, às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo.